Pensei que estava tudo terminado. Olhei para um lado e para outro e não vi nada. Só o resto que sobrou de mim. Mas bem no fundo alguma coisa me tocava, me dizia: nesta vida tão vazia, vou trazer de novo a esperança. É tão ruim quando a gente se sente nada abandonado, desprezado, sem razão. Vira beco sem saída, mas Deus muda a vida daquele que nunca desistiu. E mesmo na fraqueza ele insistiu. Ah, Deus muda, ele muda. Se for preciso, faz uma reviravolta acontecer. Quando ele quer, faz acontecer. Quando ele quer, ninguém pode impedir. Não existe nada que possa deter essa sua força, ele tem poder. Quando ele quer, para terra, para sol, se preciso for, tem autoridade, ninguém é maior. Quando fala, estremece, ele é que nunca desistiu. E mesmo na fraqueza ele insistiu. Ah, Deus muda, ele muda. Se for preciso, faz uma reviravolta acontecer.